Ficheiro 102, capítulo 52, Deserção. River Run, dezembro de 1769. Estivera a chover e dali a pouco choveria novamente. Gotas de água tremiam penduradas debaixo das pétalas de rosas sobre o túmulo de Hector Cameron e o muro estava escuro por estar molhado. Semper Fidelis estava escrito debaixo do seu nome e das datas. Semper Fi. Uma vez ela havia namorado um cadete da Marinha e ele tinha escrito isso na aliança que lhe tentara dar. Sempre fiel. E a quem Hector Cameron tinha sido fiel? À sua esposa? Ao seu príncipe? Ela não falava a Jamie Fraser desde aquela noite, nem ele a ela. Não desde o momento final, quando numa fúria de medo e indignação, ela gritara-lhe: o meu pai nunca teria dito isso. Ainda conseguia lembrar-se do rosto dele quando lhe disse as últimas palavras. Gostaria de poder esquecê-las. Ele virara-se sem dizer palavra e saíra da cabana. Ian levantara-se e tinha ido atrás dele em silêncio. Nenhum dos dois voltou naquela noite. A sua mãe ficara com ela a confortar, a mimar, a afagar-lhe a cabeça e a murmurar palavras relaxantes, enquanto ela se alternava entre a raiva e o choro. Mas mesmo enquanto a mãe lhe segurava a cabeça no seu colo e passava panos frios no seu rosto, Bree conseguia sentir uma parte dela a desejar aquele homem, a querer segui-lo, a querer confortá-lo. E ela culpou-o também por isso. A sua cabeça latejava devido ao esforço de manter o rosto sério. Não ousava relaxar os músculos dos olhos e do queixo até ter a certeza de que eles tinham partido. Seria demasiado fácil começar a chorar. Não chorara desde aquela noite. Assim que se recompôs, garantiu à mãe que estava bem. Insistiu que Claire fosse dormir. Permaneceu sentada até ao amanhecer, com os olhos a arder de raiva e do fumo da madeira, com o desenho de Roger à sua frente sobre a mesa. Ele regressara ao amanhecer. Chamou a mãe dela sem olhar para Brianna. Murmurou algo no umbral da porta e mandou-a ir para dentro, com os olhos fundos de preocupação, para que embalasse as suas coisas. Ele tinha-a levado para ali, descido a montanha até River Run. Ela quisera ir com eles, quisera partir logo para procurar Roger sem demora, mas ele fora teimoso, assim como a sua mãe. Estávamos no fim de dezembro e a neve do inverno cobria as encostas das montanhas com camadas grossas. Ela já estava grávida de quase 4 meses. A barriga lisa estava agora arredondada. Não sabia quanto tempo a viagem duraria e teve de admitir a contragosto que não queria dar à luz na montanha. Poderia ter passado por cima da opinião da mãe, mas não depois de ser barrada pela teimosia dele. Encostou a testa no mármore frio do mausoléu. O dia estava frio, chovia, mas o seu rosto estava quente e inchado, como se ela estivesse febril. Não conseguia parar de o ouvir, de o ver. O seu rosto congestionado pela raiva, de contornos pronunciados como uma máscara de demónio. A sua voz grave, devido à fúria e ao desdém, repreendendo-a a ela pela perda da maldita honra dele. A sua honra? Perguntara ela sem acreditar. A sua honra? Porra da sua ideia de honra foi o que causou todo o problema, para começar. Não vais falar comigo dessa maneira, ainda que estejamos a falar sobre esta porra toda. Falo como eu bem entender, porra, gritou ela, e bateu com o punho na mesa, fazendo tremer os pratos. E ela falou, e ele também. A sua mãe tentara impedi-los uma ou duas vezes. Brianna retraiu-se ao lembrar-se da irritação nos olhos profundamente dourados de Claire. Mas nenhum dos dois lhe prestou atenção, demasiado focados na raiva da traição mútua. A sua mãe dissera que ela tinha um temperamento escocês, de pavio curto, mas de longa duração. Agora ela sabia de onde isso vinha, mas saber não ajudava em nada. Apoiou os braços cruzados sobre o túmulo, encostando o rosto, respirando o cheiro a lã de ovelha. Lembrou-se das blusas de lã tricotadas à mão que o seu pai verdadeiro, pensou ela, com uma onda nova tristeza, gostava de usar. Porque é que tinha de morrer? Sussurrou ela, olhando para a lã úmida. Porquê? Se Frank Randall não tivesse morrido, nada disto teria acontecido. Ele e Claire ainda estariam ali, na casa, em Boston, e a sua família e a sua vida estariam intactas. Mas o seu pai morrera, substituído por um estranho, violento, um homem que tinha o rosto dela, mas que não conseguia entender o seu coração, um homem que arrancara a sua família e o seu lar, e não satisfeito com isso, arrancara também o amor e a segurança, deixando-a sozinha nesta terra estranha e selvagem. Ela envolveu os ombros com o Shyle, tremendo sob o vento que passava pelos pontos largos. Devia ter trazido uma capa. Beijara a mãe de lábios pálidos para se despedir e foi-se embora a correr pelo jardim morto, sem olhar para ele. Esperaria até ter a certeza de que eles tinham partido, sem se importar de congelar. Houve um passo no caminho de blocos à frente e ficou tensa, mas não se virou. Talvez fosse um servo ou jocasta que a vinha convencer a entrar. Mas era uma passada longa e um passo demasiado forte para ser de outra pessoa que não fosse um homem. Ela pestanejou com força e rangeu os dentes. Não se viraria, de maneira nenhuma. Brianna, disse ele baixinho atrás dela. Ela não lhe respondeu nem se mexeu. Ele emitiu um som parecido com um ronco. Raiva? Impaciência? Tenho algo para te dizer. Diga, disse ela. E as palavras fizeram-lhe doer a garganta, como se tivesse engolido um objeto áspero. Começara a chover outra vez. Gotas novas molhavam o mármore à sua frente e ela sentia as gotas geladas que se espalhavam pelos seus cabelos. Vou trazê-lo para casa, para ti, disse Jamie Fraser, ainda calmo. Ou eu mesmo não voltarei. Ela não conseguiu virar-se. Ouviu um leve som, um clique no piso atrás de si. E depois o som dos passos dele a afastar-se. Diante dos seus olhos, marejados de lágrimas, as gotas nas rosas de mármore ganharam peso e começaram a cair. Quando ela finalmente se virou, o caminho estava vazio. A seus pés estava um papel dobrado, molhado pela chuva, preso com uma pedra. Ela agarrou e segurou-o, machucado na mão, com medo de o abrir. Fevereiro de 1770. Apesar da preocupação e da raiva, ela viu-se tranquilamente absorvida pelo fluxo do dia-a-dia em River Run. A sua tia-avó, feliz com a sua companhia, incentivava-a a encontrar distração. Ao descobrir que ela tinha talento para o desenho, Jocasta comprou equipamento de pintura, incentivando Brianna a usá-lo. Em comparação com a cabana no espinhaço, a vida em River Run era tão luxuosa a ponto de ser quase decadente. Ainda assim, Brianna acordou de madrugada, por hábito. Espreguiçou-se, sem ânimo, aproveitando o prazer de estar numa cama de penas que abarcava todos os seus movimentos, um forte contraste com os cobertores pesados espalhados sobre uma camada fria de palha. O fogo ardia na lareira e havia uma grande lata de cobre no lavatório com os lados queimados a brilhar. Água quente para se lavar. Ela viu as pequenas ondas de calor ondeando por cima do metal. O quarto ainda estava frio e a luz, lá fora, estava azulada por causa do frio. A criada que entrara e se fora embora em silêncio deveria ter acordado antes do amanhecer e derretido gelo para conseguir água. Ela deveria sentir-se culpada por ser servida por escravos, pensou sonolenta. Deveria lembrar-se de sentir culpa. Mais tarde, havia muitas coisas em que ela não queria pensar agora. Uma a mais não faria mal. Por enquanto, estava quente. Ao longe, conseguia ouvir barulhinhos na casa, movimentos confortantes de um lar. O quarto em si estava envolvido pelo silêncio, com o ocasional crepitar do fogo. Deitou-se de costas e, com a mente ainda à deriva devido ao sono, começou a familiarizar-se com o seu corpo. Era um ritual da manhã, algo que ela começara a fazer meio conscientemente na adolescência e achava necessário fazer de propósito agora. Encontrar a paz e ficar em paz com as pequenas mudanças da noite, para que não olhasse de repente durante o dia e se sentisse uma estranha dentro do próprio corpo. Um estranho dentro do seu corpo bastava, pensou. Empurrou as cobertas para baixo e acariciou levemente com as mãos a barriga inchada, dormente. Um leve arrepio percorreu-lhe o corpo quando o habitante se esticou, virando-se lentamente, como ela se virara na cama alguns minutos antes, isolada e protegida. Olá, disse ela baixinho. A barriga esticou-se brevemente contra a sua mão e depois ficou quieta. O ocupante regressara aos seus sonhos misteriosos. Lentamente, levantou a camisa de dormir. Era de jocasta, de flanela, suave e quente. Sentindo o músculo comprido e liso em cima de cada coxa, a leve depressão da curva no topo, voltou a subir e a descer a mão, pele nua com pele nua, palmas nas pernas, barriga e seios, lisos e suaves, redondos e duros, músculo e osso. Mas agora não eram só os seus músculos e ossos. A sua pele ficava diferente de manhã, como a pele de uma cobra recém-trocada, macia e reluzente. Mais tarde, quando se levantasse, quando a pele recebesse o ar, ficaria mais dura. Um envelope menos sensível, mas mais útil. Recostou-se na almofada a observar a luz encher o quarto. A casa estava desperta à sua frente. Conseguia ouvir os vários sons baixos das pessoas a trabalhar e sentiu-se confortada. Quando era pequena, acordava nas manhãs de verão e ouvia o barulho da máquina de cortar relva do seu pai debaixo da sua janela, a voz dele a cumprimentar um vizinho. Sentia-se segura, protegida por saber que ele estava lá. Mais recentemente, acordava de madrugada e ouvia a voz de Jamie Fraser a falar em gaélico com os cavalos lá fora. E sentia aquela mesma sensação voltar depressa. Mas já não. Era verdade o que a sua mãe dissera. Ela tinha sido retirada, mudada, alterada, sem consentimento nem consciência. E só o soube depois do facto. Afastou os cobertores e levantou-se. Não podia ficar deitada na cama a sofrer pelo que perdera. Não era tarefa de ninguém protegê-la. A tarefa de protetora era dela agora. O bebê era uma presença constante e, de uma maneira estranha, um esforço constante. Pela primeira vez, ela sentia a bênção de estar grávida e uma sensação desconhecida de aceitação. O corpo soubera bem antes da mente. Então, isso também era verdade. A sua mãe dizia com frequência: ouve o teu corpo. Encostou-se ao caixilho da janela a olhar lá para fora, para a neve que cobria o jardim. Um escravo, vestindo capa e cachecol, estava ajoelhado no caminho, escavando cenouras de um dos canteiros. Olmeiros altos cercavam o jardim murado. Algures, para lá daqueles galhos nus, estavam as montanhas. Ela permaneceu quieta a ouvir os ritmos do corpo. O invasor no seu corpo mexeu-se um bocadinho e as ondas dos seus movimentos misturaram-se com a pulsação do sangue dela. O sangue deles. Nas batidas do seu coração, ela pensou ter ouvido o eco daquele coração mais pequeno e no som finalmente encontrou a coragem de pensar com clareza, com a certeza de que, se o pior acontecesse, e ela pressionou o corpo com força contra a janela e sentiu-a ranger sob a sua força, se o pior acontecesse, ainda assim, ela não estaria totalmente sozinha. Capítulo 53. Culpa. Jamie mal falou com as pessoas entre a nossa partida de Fraser's Ridge e a nossa chegada à aldeia Tuscarora de Tenago. Eu cavalguei num estado de tristeza, dividida entre a culpa por deixar Brianna, o temor por Roger e a dor com o silêncio de Jamie. Ele era sucinto com Ian e dissera apenas o estritamente necessário a Jocasta em Cross Creek. A mim não me disse nada. Obviamente culpava-me por não lhe ter contado logo sobre Stephen Bonnet. Pensando bem, eu culpava-me amargamente por ver o que tinha acontecido. Ele guardara a aliança de ouro que eu lhe tinha atirado. Eu não fazia ideia do que é que ele lhe tinha feito. O clima estava intermitentemente mau, com as nuvens baixas e próximas das montanhas nos despenhaços mais altos. Percorríamos dias a fio, no meio de neblina densa e fria, com gotas de água a condensarem-se no pelo dos cavalos, de modo que uma chuva constante pingava das suas crinas e a umidade deixava as suas espáduas reluzentes. Dormíamos à noite em qualquer abrigo que encontrávamos, cada um de nós, envolvido numa concha úmida de cobertores, deitados separadamente à volta de uma fogueira. Alguns dos índios que nos conheceram em Anaoka receberam-nos quando chegámos a Tenago. Vi muitos homens olharem para os barris de whisky enquanto descarregávamos as nossas mulas, mas ninguém lhes mexeu. Havia duas mulas com cargas de whisky, uma dúzia de barris pequenos, toda a parte de Fraser na destilação do ano, a maioria da nossa renda do ano, o resgate de um rei, levando em conta o valor. Eu esperava que fosse o suficiente para resgatar um jovem escocês. Era a melhor e a única coisa que tínhamos com a qual negociar, mas também era perigosa. Jamie mostrou um barril ao Sachem da aldeia, e ele e Ian desapareceram numa das casas grandes para conferenciarem. Ian entregara Roger a alguns dos seus amigos entre os índios de Tuscarora, mas não sabia para onde o tinham levado. Eu esperava que tivesse sido para Tenago. Caso assim fosse, poderíamos voltar a River Run dentro de um mês. Mas era uma esperança fraca. No meio da discussão com Brianna, Jamie admitira ter pedido a Ian para fazer com que Roger não voltasse nunca mais. Tenago ficava a cerca de 10 dias de viagem de Fraser's Ridge, demasiado perto para os propósitos de um pai furioso. Eu queria perguntar às mulheres que me receberam sobre Roger, mas ninguém na casa sabia francês ou inglês. E eu sabia poucas palavras no idioma Tuscarora, para as boas maneiras básicas. Era melhor deixar que Ian e Jamie lidassem com as negociações diplomáticas. Jamie, com o seu talento para línguas, era competente em Tuscarora. Ian, que passava metade do seu tempo a caçar com os índios, era totalmente fluente. Uma das mulheres ofereceu-me uma bandeja cheia de bolinhos de grão fumegantes, cozidos com peixe. Inclinei-me para pegar num pedaço, com um pedaço achatado de madeira oferecido para o propósito, e senti o amuleto pender para a frente debaixo da minha camisa, o seu peso, uma lembrança do pesar e um conforto. Eu trouxera o amuleto de Naya Uene e a opala entalhada que encontrara debaixo do cedro vermelho. Eu trouxera o amuleto pretendendo devolvê-lo, só não fazia ideia a quem. A opala poderia ajudar-nos se o whisky não chegasse para as negociações. Pelo mesmo motivo, Jamie trouxera todos os itens valiosos que possuía. Não eram muitos, à exceção do anel de rubi do seu pai, que Brianna lhe trouxera da Escócia. Nós tínhamos deixado o anel de rubi com Brianna, para o caso de não voltarmos. A possibilidade tinha de ser encarada. Não sabíamos se Gaylis Duncan estivera certa ou errada nas suas teorias a respeito do uso das pedras preciosas, mas pelo menos Brianna teria uma. Ela tinha-me abraçado com força e beijado quando deixámos River Run. Eu não queria ir, nem queria ficar. Estava dividida entre eles, mais uma vez, entre a necessidade de ficar e tomar conta de Brianna e a necessidade igualmente urgente de ir com Jamie. A mãe tem de ir, dissera Brianna firmemente. Eu fico bem. A senhora mesma me disse que sou forte como um cavalo. A mãe vai voltar muito antes de eu precisar de si. Ela olhou para as costas do pai. Ele estava de pé no estábulo, a supervisionar os cavalos e as mulas. Virou-se outra vez para mim, inexpressiva. A mãe tem de ir. Tenho fé que a mãe vai encontrar o Roger. Houve uma ênfase desconfortável na palavra mãe e eu esperava que Jamie não a pudesse ouvir. Certamente não achas que Jamie iria... Não sei, interrompera. Não sei o que ele faria. O seu queixo estava posicionado de uma maneira que eu reconhecia muito bem. Argumentar era fútil, mas tentei mesmo assim. Bem, eu sei, disse eu firmemente. Ele faria qualquer coisa por ti, Brianna. Qualquer coisa. E ainda que não fosses tu, ele faria tudo o que pudesse para resgatar Roger e trazê-lo são e salvo. O seu sentido de honra. O seu rosto fechou-se abruptamente e eu percebi o meu erro. A honra dele, disse ela terminantemente, é o que importa. Mas está tudo bem, desde que ele resgate Roger. Virou-se para se ir embora, baixando a cabeça contra o vento. Brianna, chamei. Mas ela apenas encolheu os ombros, puxando o Shaila à sua volta. Tia Claire, estamos prontos agora. Ian aparecera próximo dali, olhando de mim para Brianna, com a preocupação estampada no rosto. Olhei para ele e para Brianna, hesitando, sem querer deixá-la ir assim. Bri, chamei de novo. Então ela virou-se para mim, enrolada na lã, e abraçou-me, com o rosto gelado no meu. Volte, sussurrou ela. Mamã, volte, sem salva. Não te posso deixar, Bri, não posso. Abracei-a com força, sentindo os ossos fortes e a carne macia. A filha que eu tinha deixado, a filha que eu tinha recuperado e a mulher que agora me afastava dos seus braços e permanecia firme sozinha. A mãe tem de ir, sussurrou ela. A máscara de indiferença caíra. E ela tinha as faces molhadas de lágrimas. Olhou por cima do meu ombro para a entrada em arco do estábulo. Traga-o consigo. A mãe é a única que o pode trazer. Beijou-me depressa, virou-se e correu. O som dos seus passos a ecoar no caminho de pedras. Jamie atravessou a entrada em arco do estábulo e viu-a a correr como uma banshee. Ele permaneceu quieto a olhar para ela com o rosto inexpressivo. Não a podes deixar assim, disse-lhe eu. Limpei o meu rosto molhado com a ponta do Shaila. Jamie, vai atrás dela. Por favor, vai. e diz-lhe adeus, pelo menos. Ele ficou quieto por um momento e eu pensei que ele ia fingir que não me tinha ouvido. Mas depois virou-se e desceu o caminho lentamente. As primeiras gotas de chuva começavam a cair, espalhando-se nas pedras cobertas de terra, e o vento fustigava-lhe a capa enquanto ele caminhava. Tia, a mão de Ian apareceu debaixo do meu braço, chamando-me delicadamente. Fui com ele e deixei que ele me ajudasse a montar com uma mão no meu pé. Em poucos minutos, Jamie regressou. Montara sem olhar para mim e, fazendo um sinal a Ian, saiu do estábulo sem olhar para trás. Eu olhara para trás, mas não havia sinal de Brianna.